Controle Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, decolou na sua escuta. Confirme, é o Vitor Índia Juliette? Afirmo, Vitor Índia Juliette. Positivo no mil pés no corredor Axé, reportado da barra. Corredor mil pés, reportado Axé, Vitor Índia Juliette, reportado fora da barra, Vitor Índia Juliette, tá de contato. Louca. O número 07, a sua identificação desce até o nível de voo 050, chegada bom, filho. ILS Flip 5491. 5491, no positivo, Torre 118.6, bom pouso. 118.6, bom trabalho. Confirme para o controle. Positivo, Kilo Quebec Serra, livre frequência para coordenação, bom voo. Gol no 396, a descida está reautorizada até 3 mil pés. 3 mil pés na Proditap, ajuste no 0 ou no 2? 3 mil pés, Proditap, liberando 2 ou no 3, não sei. Tente Vitor, Índia, Juliette, confirma chamar de pouso em Caru. Positivo, aos 39, o pouso, Vitor, Índia, Juliette, mantendo no 1000 pés, a frequência para a coordenação, bom voo. Whisky Kilo Zulu, controle. Sente o Whisky Zulu, sobe para 2000, ajuste 10012. Whisky Zulu, voo com a proa 070, subindo para 2000 pés. Voo no 807, reduz para 220 nós. Salvador, boa tarde, eu sou o professor Daiel Transfer. Azul 4065, contato radar sobre o 360, saída Dael. 360, saída Dael, azul 4065. O Zulu mantendo 2000, tem condições de voar na proa de Duna? Positivo, então dá presente e voa com a proa 085, Esquilo Zulu. O Gol no 396 desce para 2000 pés. 2000 pés, livre LS, é posto estabilizado no 396. 2000 pés, autorizado LS, igual no 396. Controle Azul 4065. Azul 4065, controle, prossiga. Voa direto da Elsa, se possível. Leda da presente. Obrigado. O Papa Romeu Mike Serra Golf, chama o Centro Recife, frequência 1260, secundário 1288, bom voo. 1260, 1288, grato, boa tarde, bom trabalho. Papa Tango Oscar Papa Golf, Oscar Papa Golf, Recife 1260, secundário 1288. Sente o Whisky Kilo Zulu, tem condição de incrementar a velocidade ou essa é a velocidade máxima? Confirme, não copiei a mensagem, Whisky Kilo Zulu. Positivo. O Gol no 807, sobre Petu, curva direita, proa 235, 235, limite ao localizador no 807, reduzindo para 200 nós. Gente, direita para 235, limitado ao longo, 200 nós, no 807. O Esquilo Zulu poderia confirmar o tipo do equipamento? CA34. Sente, copiado. Vamos para aí, a nossa intenção é prosseguir para o procedimento completo de adição da Lanzaro, a entrada da DA e cancelar o procedimento de outra era certa. O Whisky Zulu, na final com a torre, o senhor solicita a torre, o RMT, e após modificar o Whisky Zulu, mantém a prova 2000 e reposta estabilizado no curso do localizador. Para estabilizar o curso do localizador. Estabilizando em LS, voo 1396. Sente no 396, torre 118.6. 18.6, obrigado. Lima Romeu, Romeu, acende identificação, desce ao nível de voo 060, a chegada é a Mari. Positivo, descida ao 060, chegada Mari Lima, Romeu Romeu, como recebeu? Sente. Voo no 807, correção de proa 210 da presente. 210, com 807. No 807, descida para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000, ajuste 1012, com 807. O Papá Lima, Romeu, Romeu, redução para 250 nós. 250 nós, para 250 agora. Estabilizado o curso localizador. Sente o Papá Tango Whisky, Kilo Zulu. Chama a torre na frequência 118.6, autorizado, final ILS X-Ray. 18.6. Voo 1807, reduz para 1809. Reduzindo 180 nós, 1807. Azul 4065, Centro Recife 1251, secundário 3325, bom voo. Recife 251, Alpera 3325, Azul 4065, boa. Voo no 1807, agora pro 175, aguardando o vetor final pro localizador. Esquerda pro 175, boa noite, 07. Sete, agora para o log 120 de proa. 120, boa noite, 07. Autorizada descida para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray 1807. 120, ILS X-Ray, descida 2000 pés, boa noite, 07. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés, prosseguindo para a Amaralina, repostar pouso. Amaralina vai estar fazendo a entrevista rápida, de Salvador para Amaralina para observação. Ela está reportando por retorno, Guardião 02. Ciente, o Guardião 02, reporta então a Amaralina. Reportar a Amaralina, Guardião 02. Gol no 807, estabilizado? Estimativo, 807. Torre agora 118.6, bom pouso. 118.6, bom 807. Lima Romeu Romeu, descida para 3000, ajuste no 012. 3002, Lima Romeu Romeu. o meu 2.000 pés. 2.000 pés, ajuste no 012, livre LS, reposta estabilizada. 2.000, 1.012, livre LS, reposta estabilizada. O 5729, a sua identificação, desce ao nível 060, chegada bom, filho. 060 na bom. Boa tarde, boa tarde, 6314, a senhora identificação desce ao nível 050 na Pro de TAP. 050 na Pro de TAP, 6314. Gente, Guardião 02, reporta através de Pituaçu. Papá Romeu, Romeu, fica bravo, controle. Chefe Neto, grupo Zulu, essa cruz de Costa Azul, atacando 500 pés, 2 abertos, código local 0165. Romeu, fica bravo. Gente, Romeu, fica bravo, inicialmente voa na proa do farol da barra. Voa na proa do farol da barra, guardando a proa direta para o Costa Azul. O Romeu, fica bravo. Controle Salvador, boa tarde. Transmissão 92, informação Romeu. São 3192, boa, sua identificação desce ao nível 070, chegada Mari. 070 Mari. O Lima Romeu, Romeu, controle. Romeu, Romeu, prossiga. Informação de tráfego, temos um tráfego a 12 horas do senhor, a 10.500 pés, em Robson 44, não interfere na sua aproximação, mesmo mantém a pro de Duna também. Ah, tá ok, aqui tá o próximo que quer, o Romeu, Romeu. Controle 6314, libera da revisão aí, tá? Liberado 6314. 6314, graças. O 6314, eu vou direto na proa de Duna. Direto pro 6314. O Papa Romeu, Romeu, fica bravo, pro do Costa Azul. Bravo. Estabilizou o Lima Romeu, Romeu. 7 Lima Romeu, Romeu, chama a torre agora, 118.6, bom pouso. 18.6, muito obrigado, até logo. O TAN 3192, confirma indicada. 300. O time inicia então para 250 nós. 250. Sente Guardião 02, Turre, 118.6, bom pouso. 118.6, Guardião 02. Lagoa, 4462, descida até o nível de voo 080, acione a identificação, chega na malha. 080, chega na malha. O 6314, descida a 2000 pés, o ajuste é 10012, livre LS, resposta prisada. 10012, 2000 pés, LS autorizado, grato. Web 5729, apresente voo com a proa 205, 205, 5729. Proa 205, o 6729. Se puder, acenda a Duna, vou encurtar. Positivo, proa de Duna 5729, descida está autorizada para 3000 pés, ajuste no 0112, segundo para aproximação. Certo. San 3192 está reautorizado nível 050. 050, 050.